59 decola 01, controle 208. 208. Sim, voo 1134 cruzado, Lima 10. Lima 10, voo 1134. Controle, Serra Pera de Porto 959 colado. A coral no Bravo, passa 1500. Fazer 4959, contato abaixo, do dia saída Coral no Bravo, nível 140. Coral no Bravo, no 40, 4959. Frequência 1-1-8, em cima 5. Verdade, é o Sala 1-3-4, vento 2-0-0, graus 8, mais autorizado, colar 0. Colagem 1-3-4. Marcelo, a atribuição de pouso. Guarão, 4 montanha, nível 160, guarda atribuição, nível 180, como se fala. 7, guarda. Ainda não. Amigo, ainda não. Só avistamos, ok, avistou agora a Nissenberg. Deixa eu ter ligado tudo, pistola 0, pista molhada, vento 200 graus, 1-0 mais. Ali depois a pista 1-1, voo 19. Pistola 0, estou ligado tudo. Desculpa, é 1-0. 1-3-4, decola 0-4, chamo controle de frequência 1-0, decima 8. 3-0-8, 1-3-4. 0-20-1000? Afirma. Autorizado de 1-9-1-4-9-5-9. Autorizado, vai passar a eterna no coral. Sim. Controle azul 2703, informação off. Azul 2703, contato radar, está na posição coral, vem na pro de golfe, reporte para a descida. Verde golfe, reporte para a descida. 972, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 1-2-5-1. Autorizado nível 1-8-0, azul 2-7-7-4. Azul 2-7-7-4. Controle 3-1-5-2, vai lá, informação. Autorizado 5-2, doce, mantenha 4 mil pés de chegada boa média 1, ajuste 1-0-2-0. Controle, boa noite, gol 1-3-4. Gol 1-3-4, boa noite, contato radar, subiu saída pouco, nível 3-5-0. Puka 350, informa que está efetuando desvios à direita, da, aproximadamente na proa 100. assistente, autoriza Vivi, esgono 134, apoio, retorno, entrou de Jamão. Bom, vamos, Jamão, 134. Zona Vista, cola 2, coração no chão, 06, direito ou 219, só. Cola 219, direito ou 109. Estou indo com o 1134. Controle azul 4959, retomamos a prova de coral. Azul 4959. Controle. Sim, controle, eu ajudo 774. Serviço 71, 5 mil, Salvador, chame o controle Aracaju, correção, controle IEL, frequência 120 do Salvador. IEL 201, boa, 2774. Centro Recife, frequência 126, decimal 85, antena 125, decimal 45. 126, antena 2545, gol 1934. Salvador, muito boa noite, tá 4732, aproximando ponto espera, pronto. Fechou, tá 4732, autorizado, aliás, vem colar, pistola 0, vento 2, 00 graus, 8 nós. Linha de cola, pistola 0, tá 4732. 2600, vê se mantém nível 060, juiz de chegada, boa noite 1, juiz chama 021. 060, via boa noite 1, e 21, tá? 360. Zona 52, autorizada final ILS X-Ray, desça para 2003 em forma estabilizada. 2713. Azul 2713, vista para 4.003, ajuste de altímetro 1021. 2021, 4.010. Tampa 338 da coluna 3, no controle de frequência 120, vista lá 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, 04738. 04738, boa noite, contato radar, 26 da MOMO, nível 390. Via 390, 04738. Controle. Terceira. Controle, para final ILS, curva esquerda para 055, desce e mantenha 3 de motéis de forma estabilizada. Esquerda, 055, desce 3 no pé de porta estabilizada no IAD, tá? 3600. Nível 713, número 3, na aproximação, mantendo no máximo 2.00 de indicada na descida. Quem estiver mantendo os outros, azul, azul, 2.713. 24, próximo ponto de pista 0, pronto. Trânsito 24 autorizado, aliás, no colapso, chama 0, vento 2, 0, 0 graus, 8 nós. A linha decola, pista 10, chama 62 e 4. 224, agora 060 de proa, efetuando leve desvio à direita da rota. Ok, deixa eu chamar o meu 224 e após desvios, vou aonde? Após desvios, vou aonde, minha 224. Pode fazer um pequeno desvio esquerdo aqui, que é um setor logo na nossa frente. Azul 2703. Baixo 3, continua a aproximação, área de transição de pouso. Água 0, autorização 27, você. Proa 250, desvio de informação. Gente, a parte de retorno na proa de Lisa 250, será? Gente. 258, desce para 2 mil pés, autorizado final em LS Extreme, forma estabilizada. Negativo. Não copiei. negativo, senhorita, não tem. Gente, não tem condição de interceptar na produtora. Vai ficar mais estabilizado, 6258. Lembra 258, chame o PIN, frequência 198, decimal 95. 295, boa noite, minha 258. A 25001, chame centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. 251, secundária 2835 na primária, azul 5001. Negativo visual, 6258. Informa o Vistão, os demais estão vistando próximo às terras já, informa o Vistão. Ah, 6258. Localizado piso, vento 180 graus, 109, na 2,5. Bom dia, seu passarito 2224, informação Bravo. Mantenha 70, solicita voo máximo. Máximo. 2224, desça e mantenha o nível 060 quando o nível de descida. Ajuste 1021, autorizada para o EDIPAC, passarito 2224. No ideal, descer para 060, voa de 4, 25, passarei do 2224. Veja, ITAP, Índia Tangual, Socapá. ITAP. ITAP, sim, ITAP. boa noite, Azul 5127, informação Bravo. Azul 5127, boa noite, vê se mantém a nível 070, vem chegar na bomba de 1, ajuste no 021. Bono 021, nível 070, via bomba de 1, Azul 5127. Boa noite, eu vou 9092, pronto, pode estar atrás da zero. Temos a rede autorizada, né? Decolar 10, vento 180 graus, 89. Autorizada, né? Decolar 90, por favor, 1090. Quatro, vista para 3, meu pai, autorizada final ILS, ok, forma estabilizada. A 3000, informar estabilidade de X-ray, o 3x4 é bom. Passarei de 2224, desço para 4000 pés. 4000 pés, a possibilidade, vamos, Duna, senhorita. Autorizado, Duna, passarei de 2224. Obrigado. Capture 298, Salvo de Sal, frequency 118, decimal 95. 15.95, have a day, 3.99. Azul 5127, desce Level 060 via Bombay 1, alive, Altimeter 1081. 0098, decola 4.6, chama o controle, sequestro 2.0 nesse momento. 208, condensador 1.0.9. Para 2 mil pés, bom 364. Controle Salvador, boa noite, bom 098, passando 1.900 pés. Bono 098, boa noite, contato em abaixo, Brasil sai da PUCA, nível 370. Sai da PUCA, 370, por bom 1.098. Solicita pro 090 por 15 milhas. Autoridade de vias, bono 098, reporte a Tonana Previjamo. Autoridade de vias vai chamar retornando para Previjamo, bono 098. e fazer o teste do espírito na 2509. Thank you. 2224, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. Pronto, bom dia, passarito 2224. Passarito 2224, autorizado 310. Confirmando, ele está repassando o estranho, quem fala o estranho? Está avisando o passarito. Passarendo 2224. Passarendo 2224, autorizado 3, pistão 0, pistão molhado, vento 1, 90 graus, 8 horas. Vive, pouso, passarendo. Descending to 2000, report on the localized course. We report on the localized, descend to 2000, ASO 406. Estabilizado no localizador, ASO 5127. ASO 5127, em frequência 118, decimal 95. Torre 1895, ASO 5127, boa noite. Boa noite. Solo 5-8, desce à direita, chamou 2-1, esse é o 9-0. Direita, passarendo 2-2-2-4. Torre Salvador, boa noite, azul 5-1-2-7, estabilizado ILS, pista no 0, 6 milhas. Assiste azul 5-1-2-7, continua a aproximação, informe avistando. Tivemos agora uma piora nas condições, já iniciou a chuva de moderada, forte na vertical. com queda da visibilidade, estimo em torno de 4 mil metros no momento. E o teto também, reduzido aí provavelmente em torno de 600 pés. Informe a vista. A gente vai reportar. Só confirmando, chuva moderada sobre a Europa. E sobre a Europa e na aproximação. Gente, obrigado. Azul 5, 9, 7.